Cuidado. Humanos! Vá lá, vá lá! Não, cuidado! Puxa isso! Não puxe, vai cair! O que é esta coisa? É uma... É linda! É uma... A linha tosca! É! Lembra-te, Ariel? A curiosidade matou o peixe-gato. A mim não me interessa se é bonita! É dos humanos! O dó que eu ouvi metia dó. Mas não te vou ensinar a tocar. Nem penses. Está bem. Aprendo sozinha. Agora, o que eu não sei é se eu toco na linha tosca com as mãos ou com a cauda. Oh, é um sonho. Vou aprender a tocá-la como os humanos. Oh, esperem só para ver. Ariel! Já vou, papá. Oh, esta linha tosca vai tirar-nos da linha. E isso não é bom. Olá, papá. Ariel, tu nem sabes o que aqui tenho. Oh, adoro surpresas. Ariel, esperei uma vida inteira por este dia. É com muito prazer que te dou este presente. É uma calliope. É... Uau! Inacreditável! Eu sabia que ias gostar. Eu sempre quis que aprendesses a tocar calliope, querida. E agora vou poder cumprir o meu desejo. Mas, papá, eu não sei tocar numa... O Sebastião ensina-te. Serás, sem dúvida nenhuma, a melhor instrumentista que eu já ouvi. Vá lá, Ariel. Vamos, vamos tirar proveito disto. Acho que ouvi a minha mãe a chamar-me. Oh, sim, é ela. Adeus, Ariel. Oh, quem me dera tocar na minha linha tosca. Ariel, eu sempre quis que aprendesses a tocar calliope, querida. Mas o meu pai quer tanto que eu aprenda a tocar nesta coisa. Eu sei disso. Toca então algumas notas na tua calliope. Não tem mal nenhum. Chega. Só não chega o médico. Oh, não, não vais parar. Só queria saber se estás a fazer progressos. Oh, sim, papá. Tapa os ouvidos. Acho que dá para ver que isso não foi lá muito boa ideia, Majestade. Claro que foi. A minha Ariel tem muito potencial, Sebastião. Sem dúvida. Oh, e o meu avô Neptuno tocava Calíope. Costumava ouvi-lo quando era criança. Ele tocava todas as noites. Eu até tinha uma enguia elétrica para me manter quentinho. Depois, ele levava-me para a cama. Boa noite, avô Neptuno. Boa noite, Tritonzinho. Adoro-te. Eu também, netinho. Mais ninguém na minha família aprendeu a tocar Calíope. Até agora. Ah, ainda bem que isso te faz feliz, papá. Oh, pois faz, pois faz. Então divirtam-se. Oh, claro, papá. Até já. Vamos divertir-nos de tal maneira que vai parecer que estivemos a fazer outra coisa. Isto significa muito para ele, Sebastião. Não posso desapontá-lo. Senhor... Sim, Zeca. O avô Neptuno teria orgulho na Ariel. Oh, e aquela... Se aquela é a Calíope que o avô costumava tocar... Ah, não, Zeca. Um dia, o avô Neptuno levou-me para tocar na Calíope. Mas estava completamente destruída. Como se um monstro a tivesse partido. Eu não sei quem destruiu a sua Calíope. Foi um mistério que eu nunca consegui resolver. Juntos enfrentámos monstros e grandes marmotos e escapámos a sobranhas que nos queriam comer. E as leões gigantes. E fugimos dos polvos. Por isso, Ariel, quero ouvir-te tocar Calíope. E não me importa se tocas mal. Ah, Flounder, obrigada. É, e trouxe tampões para os ouvidos. Tens de continuar a ensaiar, Ariel. Flounder, não tens aí mais tampões, Madiel? Oh, eu quero agradar o papá. Mas também quero tocar na minha linha tosca. Mas vocês podem ficar a saltar nas teclas. E o pai vai pensar que estou a praticar. Não, Ariel. É um não absoluto e positivamente. Olhem que assim não vão ter de me ouvir tocar. É! Bem visto. Eu alinho. Bora lá. Obrigada, Sebastião. Adeus. É, adeus. Adeus. Flanda, onde é que tu vais? Já me custa ouvir a Ariel. Imagina ter de te ouvir a ti. Deixa lá ver. Que bom. Eu sou bom, tá bom, tá bom, tá bom. Perdemos a harpa, Sr. Mozart, mas ainda vamos cuidar do seu piano. Bem, perdemos a harpa e o piano, Sr. Mozart, mas ainda vamos cuidar da sua banheira. Ups. Majestade, eu estava só a... Onde está ela? Estava só a... Estava apenas... Simplesmente... Ariel! O rei e eu vamos ao teu encontro. Uh-oh. O rei está tão feliz por tu fazeres sempre o que é devido e não o que não é devido. Olhe, Sr. Mozart, uma estrela cadente. Flounder, eu tenho de dizer a verdade. Pois, ele compreende. Olá, papá. Ariel, por que não estás a tocar Calíope? Falando a sério, é porque eu... Sim? Não a queria estragar. Não quero que o som chegue ao fim, hein? Adoras a Calíope, não é, querida? Bem, nem fazes ideia do quanto gosto da... Da nossa Calíope. Então, com certeza que vais delirar com a novidade que tenho para ti. Eu tenho confiança no teu talento, Ariel. Por isso vais dar um recital esta noite. Um espetáculo para toda a corte. Oh, céus! Ai, fico tão orgulhoso por saberes tocar Calíope, filha. Eu estou muito feliz. Olha, trouxe-te outro presente. É um colar com a tua Calíope. Foi encomendado especialmente para esta noite. És o maior, papá. Sua formidável Calíope! Isto vai ser tão embaraçoso. Tenho uma ideia. Não é uma grande ideia, mas vou pô-la em marcha para ver se resulta, Maté. Primeiro eu mostro como se dança. Yeah! Está tudo em cima! Hey! Toda a gente! Tchá, tchá, tchá! cha-cha-cha. É assim, vamos nadar pelo mar, seguindo a casa até chegar. Fora daqui, vamos lá, fora daqui, vamos lá, fora daqui, vamos lá, fora daqui, vamos lá, fora daqui, vamos lá, fora daqui, vamos lá, fora daqui, vamos lá. Sebastião! Bem, tentar não custa. Ciclope! Pensava que o Ciclope dormia durante mil anos. E não te enganaste, mas acordaste-o 400 anos antes. Cuidado, Ariel! Sabe que foste tu, Ariel? Eu acho que ele não gosta de ouvir a Calíope. E quem foi que te deu essa ideia? Parece que sabe mesmo que fui eu. Pô-lo a dormir. Conheces canções de embalar? Flounda, dispensa as piadas. Não é piada, Sebastião. É uma grande ideia. Ah, é? Ele detesta a Calíope, mas pode haver uma melodia que o ponha a dormir. É! Tá. A minha música põe tudo e toda a gente a dormir. Vejam. Vou levá-lo para as montanhas. Tem uma boa noite. Já agora 5 ou 6 mil boas noites. Isto é terrível. A nossa Calíope está destruída, tal como a do avô Neptuno. Acho que isto virou moda por aqui. Eu ofereço-te outra. Papá, agora eu digo... Eu gosto da Calíope ainda menos do que o Ciclope. Ariel, por que é que não me disseste isso antes? Oh, ela não queria desapontá-lo, Majestade. Oh, Ariel, não te esqueças de que serás sempre a minha pérola. Às vezes o que eu quero não é o mais importante. Tu podes sempre dizer que não. Bom, quero dizer, não obrigado, claro. Oh, é pena que não haja ninguém na família que queira tocar Calíope. Oh, eu acho que conheço alguém que quer. O quê? A sério? Está a tocar muito bem, Majestade. Muito bem. Agrada-vos este som mais calmo, certo? O avô Neptuno ia adorar. We'll be right back.